5 Uno, alternando 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5, boa tarde. Salvador, boa tarde, minha 326, assim que tá dando. 326, boa, pela identificação, chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro no 019. 3.000 no 019, confirma tráfego único, tá bom? Controle, copiou o Xenaima 326, desce para 3.000 pés, 019, confirma seu tráfego único, tá bom? Único não, porém será o número 1. Sente por gentileza, poderia voar Duna? Prossiga direto ITAP, o 6326, descendo para 3.000 pés. Estou ali na frequência 1208. Portanto, 1208, Joker 07. Não, Uno, direto Alefa, está livre. Direto Alefa, obrigado. Salvador, o Joker 07. Joker 07, o contato radar na decolagem. Subvoo 210, saída Puka. Saída Puka 210, Joker 07. Alfa Tango Tango, desça para 4.000 pés, o altímetro no 019. 4.000 pés no 019, Alfa Tango. 7.04, 3.192. 3.15, acionado para o TAC. Temos 116 a bordo, altera o galeão com 4 horas de autonomia. Alfa, Ponte Serra, Torre 118, 95, altímetro no 019, então bom voo, boa tarde, final 63, ano 5. Pode, espera 1896, graças. Alfa Tango Tango está livre para o ITAP, Alfa Tango Tango. ITAP, Alfa Tango Tango. Uma Charlie, a intenção é prosseguir via corredor Interlagos ou efetuar o cruzamento da 28 a 35, confirma. Pode, o que menos criar dificuldade, pode ser por Interlagos. Gente, então, ingresso corredor Interlagos. comprou da rotatória, o Eco Mike Charlie. Ciente, Interlagos comprou da rotatória, Mike Charlie. Tá visual, Chanel, 3 a 2 mil pés? O Chanel 63, 2 mil, prossiga para 2 mil pés, está autorizado, e ele é X-Ray, reporte, localizador. Reportará no localizador, 63, 2 mil. Já, 561 no chão agora do centro Recife, 1288 ao termo 260. 260, boa. Recepção localizador, chama 326. 326 completa, ele é sexo 2, número torre, 18, decimal 95. 95, boa. Torre, chama 326, localizador visual. Meia 315, decolou aos 43, controle na frequência 208. 208, graças. O Senar 6326, uma boa tarde, continue a aproximação. Reporte externo. Reporte externo, Bateria 326. Copiado, alerta livre pouso na 10, vento no 80 graus, 129, confirma o trem. Baixado, travado, livre pouso na 326. Eco Mike Charlie, desça para 1.000 pés já presente, prossiga direto Vera Cruz, está livre, Eco Mike Charlie. Livre Vera Cruz, 1.000 pés, Mike Charlie. Vai passar o 055 para o 4.000 Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, desça para 2.000 pés, está autorizado ali a LSX-Ray, reporte localizador. 2.000 pés, então está estabilizado no lote Alfa Tango Tango. Joker 07, chame Recife, ano 2685, alterna ano 2545, Joker 07. De Delta Eco Grid, a Foz prossegue na Zulu 16, até Belo Horizonte, grava até o Zulu, Foz direto Trive e a Foz conforme rota do plano. Ronda 10, com curva direita na subida da El, a Foz Leda e a Foz direto Grid, aciona 5420, controle 120, décima 8. Autorizou Campinas IV360, aerovia foi Upper Zulu 10, Boa Brite, após Upper Zulu 16 e BHZ, Bravo até Zulu. Foi Trive e Coisa em Rota. Eu falo da 10, da El, Leda e Boa Brite. Aciona 5420, controle de saída 20.8, para Azul 4.10.7. 4.10.7, pronto, pushback. Vai chamar para Paulo Chanel, 6.26, lembrança. 6.26, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 6.26. Papa, Papa, Hotel Sierra Charlie, prossiga para o controle. Papa, Papa, Hotel Chile a Salvador, comandante. Desce para 500 pés, prossiga para 500 pés, efetuando o cruzamento da Baía de Todos os Santos, vai via corredor, ou via fora da barra? Gente, então, prossiga 500 pés, comprou de Paripe, o hotel Serra Charlie e reporte Paripe. Altímetro 10019. Troca seu transponder para 0133, o hotel Serra Charlie. Oxalher 6315, chame Centro Recife, 1251, alterna 1325. Recife 1325, gratidão, bom trabalho. O curso do Lock e o Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango completa e ele é sexto-rei, chamando a torre 198, decimal 95. 95, Alfa Tango Tango. Torre Salvador, boa tarde do papapapá Alfa Tango Tango. Tango Tango, boa tarde, continue a aproximação, repouso externo, externo apenas para confirmar, pousão 10. Assim ou senhorita? Gente. Portal externo, Alfa Tango Tango. Sim, copiado, hotel 7. Mike Charlie, para sua informação, na região de Aracruz, Continua Paripe, temos um Alfa Serra 50 a 500 pés, ok? Não interferirá com o seu voo. Trebaçado checado, Alfa Tango Tango. Tango Tango, livre pouso no zero, vento 190 graus, 12 nós. Tango Tango, livre pouso na 190. Alfa Tango Tango, apenas para confirmar, livre pouso na 110, vento agora atualizado de 180 com 12. Grato, Alfa Tango Tango. Hotel Serra Charlie. Tango Tango, solo 5-4, livre à direita, livre aça, mão 219. Oi, reporte localizador. Localizado, chama o localizador, 648-6-2000. Estabilizado, voo 648. T48 completa LS X-Ray, chamando torre 1198-95. 1895, 1648. O Serra Charlie comprou a de Serra Novembro, Serra Novembro, aguardando para transferência de comunicações. Yes, comprou a direta para Serra Novembro, Serra Novembro, aguardando transferência. Boa tarde, se continua a aproximação, repasse externo. Repasse externo. E pro de Morro de São Paulo, direto Morro, informando seu estimado de pouso, 1805. Da presente frequência está livre para a coordenação, Eco Mike Charlie. Avistado, no 648, tem livre pouso na 10, vento no 70 graus e no 09. Sente autorizado o pouso, voo 642. Controle, hotel Serra Charlie, já visual com a imagem satélite. Gente, hotel Serra Charlie, frequência livre. Tá. Pois é, hotel Serra Charlie, chame torre para pouso. Positivo, é 118.95, chamará a torre. Positivo, 1189. Ei, Salvador, boa tarde, papapá, hotel Serra Charlie. Hotel Sierra Charlie prosseguindo para RMAR, informa um vento de superfície 190 com 1 no 3 nós, reporte no solo controlado. Yes, Charlie, reportará no solo controlado. 0, tem um 350 autorizado. 135. 350 está autorizado, Xanami 142 para Recife via Upper Whisky 58. Decola pistão no zero com curva esquerda após a decolagem na subida Puca, transição Caju. Aciona 5172, controle 120, decimal 8. Sente autorizado 350 para Recife, decola da pista 10 com curva esquerda Puca, Aracaju, Uplisk 58. 5172, 1208. Parece que 642, portão 62, deixa-me pronto, pushback. Maravilha, 942. São Salvador, é o azul 4065, está pronto para push e acionamento no 503. 03 está livre, azul 4065, chame táxi. Livre, chame para o táxi, 4065. 648, é o voo. Copiado, 648, agora é 1219, consolo. 1219. Torre, o hotel, Canadá. Solo pacote. Largo 648 via Alfa, repórter antes da Juliette para ingresso. Antes da Juliette vai reportar para ingresso 648. Salvador, muito boa tarde, voo 1396, sentido da uniforme, reduzindo para 2509, restrito. 396, sem identificação, autorizado chegada a Mari, desça para 2000 pés, altímetro 10019, informe o localizador. Gente, desce via Mari, para 2000 pés, altímetro 10019, o voo 1396. Seria possível a liberação de velocidade, 1396? Autorizado. Graças, 1396.